cheiro de cigarro e de amor antigo. Amo fuder contigo, amor fode comigo. Essa é a última breja, esquece o mundo e me beija. Vivo entre coxas, entre curvas, entre ti pra me proteger da chuva. Tipo de Didico, me dedico, te dedilho como BB King, dedilhava Lucille. Cê sempre molha meus dedos, eu preciso de luva, sexo e drogas como naqueles filmes, amores tropicais. Trepo mais entre trópicos, nova tropicalha, nós vivemos luz, baby, apaga a luz. Me veja, eu sou a noite, a cidade acende a luz, pois tem medo de mim. Amor, não acenda a luz, faça parte de mim. Faça parte de mim, faça parte de mim, faça parte de mim. E cê falando sobre a última noite, vamos transar como se fosse a última noite. Me ame como se fosse a última noite, me chupe como se fosse a última noite. Cê falando sobre a última noite, vamos transar como se fosse. Me ame como se fosse. Me chupe como se fosse última noite, última, última noite, última noite, última, última noite.